Olá, pessoal. Que bom o Senhor nos permitir ler mais um capítulo da palavra da Bíblia Sagrada e aprendermos mais sobre a sua vontade. Que bom, que gostoso. Eu pedi a vocês que orassem desde o final do ano. E eu sei que muitos irmãos oram por nós. E, resumindo a história, nós pedimos para que orasse, que os irmãos orassem em nosso favor, no sentido de uma definição ministerial. E o desejo de, além desses trabalhos pela internet, realizar um trabalho de capacitação face a face, buscando a maturidade cristã, o discipulado, a maturidade cristã. E nós nos alegramos muito porque estão surgindo, ainda em forma embrionária, mas começamos a receber do Senhor a direção. E temos feito já visitas e recebido o acolhimento das pessoas, e algumas pessoas que estavam sem comunidade se aproximando do Senhor, isso é o mais importante. E depois também uma segunda oportunidade é de que caminhe conosco buscando o aprofundamento da sua vida espiritual. Nós também estamos buscando isso. Então, hoje eu vou ler para você uma mensagem que o diácono da Assembleia de Deus, Ministério Galileia, nos enviou, uma pequena palavra. Ontem ele mandou também, mas ontem eu não mandei a devocional para vocês, porque o Senhor está abrindo portas para pregarmos aqui, acolá, visitar, pregar. Então, agora o Senhor respondeu aos nossos, para nós, aos nossos corações. E depois de responder, as coisas imediatamente começaram a se abrir. Louvado seja o Senhor, há muitas programações, visitas marcadas daqui até domingo, e nós estamos muito felizes, momentos devocionais, culto, e eu continuo contando com as suas orações e desejando que todos nós alcancemos a maturidade cristã. Hoje vamos ler Juízes, capítulo 19. Eu farei a leitura do que o irmão Isaías, irmã Cláudia, e os meninos, né? Também como família, nos mandaram e vamos estar juntos ainda nesse final de semana. E logo em seguida eu leio Juízes 19, que segue naquela toada do final do livro de Juízes, mostrando a situação do povo de Israel que abandonou a vontade do Senhor, e isso trouxe consequências para suas vidas e para suas tribos, respectivamente, em Israel e para todo o povo de Israel. Então, vamos ver Juízes 19. Eu vou fazer assim, eu vou ler a devocional. Depois leio o capítulo para você se situar e fecho com uma pequena reflexão sobre o que estava acontecendo, o que aconteceu em Juízes e o que nós devemos fazer para não cair nas mesmas ciladas. Que o Senhor nos abençoe a todos. Assim diz o Senhor: Eu sou o Deus do dia, da noite e da madrugada. Eu sou o teu abrigo, jamais te deixarei. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja. Mais uma vida que se incorpora a essa. Mais algumas vidas que se incorporam a essa abertura devocional desse momento que nós partilhamos com os irmãos e as irmãs. Agora leio o 19, a partir do versículo 1. Preste bem atenção, porque a leitura já vai esclarecer para você o sentido do texto. Por isso é importante ler a Bíblia. Versículo 1: Naqueles dias em que o povo de Israel não tinha um rei para governá-los, um levita, que os dois capítulos anteriores vem comentando, né, foi morar bem longe, para os lados dos montes de Efraim, e amancebou-se com uma jovem de Belém, de Judá. Todavia, ela lhe foi infiel, deixou-o e voltou para a casa de seu pai em Belém de Judá e ficou lá durante 4 meses. Então o homem resolveu ir a Belém atrás dela para tentar convencê-la a retornar para ele. Ele partiu, levando consigo seu servo e 2 jumentos. Ao chegar à casa do pai da jovem, esse vendo-o veio alegremente ao seu encontro. O pai da jovem o convenceu a ficar ali por algum tempo, e ele, aceitando, permaneceu com elas por 3 dias. Lembre lá da dica da ressurreição de Jesus, né? A maior e principal dica. A virada completa da morte para a vida é um chamamento que nós temos a partir do livro de Esther, mas que está pontuada, melhor dizendo, pontuado em toda a Bíblia. Tá bem? Então fique sempre alerta, alerta nessa virada da história, tá bom? Por completo. Lembre da ressurreição. Jesus morto ressurge. Esther, numa situação de decreto de morte para o povo de Israel, também há uma virada completa e o Senhor dá livramento para Esther. Mas isso já está pontuado bem antes. Esses momentos posteriores vêm nos explicar, consolidar o significado desse número, né? Desse numeral, que tem um sentido para o povo de Israel. Cada letra tem uma representação numérica, cada palavra tem uma representação. Geralmente isso está associado a um número ou vários números. Muito bem. O casal passou a fazer suas refeições e a dormir juntos. No quarto dia, outro alerta, né? Deserto, provação, luta, tá? No quarto dia, eles se levantaram ao raiar do dia e se aprontaram para ir embora. Mas o pai da jovem lhe sugeriu: restaura as tuas forças comendo um pedaço de pão e em seguida podereis partir. Estando assentados à mesa, eles comeram e beberam juntos, como de costume. E então o pai da jovem pediu ao homem: consente, rogo-te, em ficar mais essa noite e que se alegre o teu coração entre nós. Como o homem se levantasse decidido a partir, o pai da jovem insistiu uma vez mais, e por isso ele passou ainda aquela noite ali. No quinto dia, outra representação, você tem que ir lá para Davi, a luta com Golias, tá bom? No quinto dia, o levita se levantou de madrugada e aprontou-se para partir. Mas o pai da jovem novamente lhe suplicou: restaura primeiro as tuas forças, peço-te. E permaneceram assim até quase o final do dia, e comeram e beberam juntos. Então o homem levantou-se pronto para partir com a sua concubina e o seu servo, quando o pai da jovem lhe ponderou: eis que o dia termina e a tarde vem chegando depressa, portanto, passa conosco a noite, pelo menos. O dia declina, passai a noite aqui em segurança e que teu coração se regozije conosco. Amanhã, bem cedo, partireis e tu irás para a tua habitação. Contudo, o homem, recusando passar mais uma noite, levantou-se convicto, partiu e chegou até Yevus, ou, como nós falamos em português, Jebus, isto é, Jerusalém, com dois jumentos selados e com a sua mulher. Quando estavam próximos a Jebus e já se findava o dia, o servo sugeriu a seu senhor: vem, rogo-te, façamos um desvio e vamos passar a noite nessa cidade dos jebuseus. Seu senhor lhe replicou: não nos desviaremos do nosso caminho para ir a uma cidade de estrangeiros, porquanto esses não são israelitas, entretanto prosseguiremos até Guivá ou Gibeá. Também se pronuncia Givá ou Gibeá, como nós pronunciamos. E acrescentou, ordenando ao seu servo: vamos, trataremos de alcançar um desses lugares, Gibeá ou Ramá, para ali pernoitarmos. Foram então mais longe e continuaram a sua caminhada. Ao chegarem defronte da cidade de Gibeá de Benjamim, o sol se escondia. Então eles se encaminharam apressadamente para Gibeá, a fim de passarem a noite ali. O levita entrou, se assentou na praça da cidade, mas ninguém lhe ofereceu hospitalidade e sua casa para pernoitar. Tem um detalhe que você tem que observar, né? O primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, cheio de simbolismo, lembra do cesto como uma medida ainda incompleta ou um sentido de imperfeição, e pode ser uma imperfeição total ou absoluta. O número da besta é associado, do anticristo, é associado com três vezes a imperfeição. Três vezes. Seis, seis, seis. Tá bom? Foram então mais longe e continuaram sua caminhada. Ao chegarem defronte da cidade de Gibeá de Benjamim, o sol se escondia. Ninguém lhe ofereceu hospitalidade para pernoitar. Versículo 15, 16. Vem um homem idoso que, ao cair da tarde, retornava do trabalho no campo. Era um senhor das montanhas de Efraim, que estava morando em Gibeá, enquanto os do lugar eram benjamitas. Assim que avistou o viajante na praça da cidade, o velho homem lhe indagou: para onde vais? E de onde vens? E o levita lhe respondeu: fazemos o caminho de Belém de Judá para bem longe, rumo à região montanhosa de Efraim, onde moro. Fui a Belém e agora estou regressando para a casa do Senhor. Contudo, nessa cidade, ninguém me ofereceu hospedagem em sua casa. Então, todo sentido, todo significado simbólico apontado, né, simbolizado pelo numeral vai se dando, né? Toda a trama, toda a situação da unidade, do começo, do alfa, do um, das duas testemunhas, do terceiro dia que é a virada, do quarto que é a tribulação, deserto, provação, e dos seus múltiplos, né? 4, 40, 400, os outros também, os 5 apontando para a vitória, os 6 para a incompletude. Então, fique atento aí à montagem literária, né? Ao conteúdo expresso dessa forma, através dessa forma literária. Bom, o Levita respondeu: fazemos o caminho de Judá, ninguém me ofereceu hospedagem em sua casa. Versículo 19 agora. Entretanto, temos palha e forragem para nossos animais, e eu tenho também pão e vinho. Opa! Pão e vinho. Para mim, para a tua serva e para o jovem que acompanha o teu servo, não precisamos de nada. Por que não precisamos de nada? Tinha como dormir, mas também tinha um pão e vinho. Além do alimento, da bebida, lembre, pão e vinho está diretamente ligado ao ministério messiânico. Então, aquele senhor lhe disse: sê bem-vindo em minha casa. Deixa-me ajudar-te no que necessitares, mas não passes a noite ao relento. Em seguida, ele os levou para sua casa e os alimentou, alimentou os jumentos. Depois de lavarem os pés, reuniram-se para beber e comer. Lavar os pés era o costume quando as pessoas iam. Encerravam suas atividades, preparavam-se para alimentar-se e depois para dormir. E geralmente quem lavava os pés era se colocava na posição de servo daquele que está recebendo essa graça de ter os seus pés lavados. Oh, lembre de Jesus. Quando estavam entretidos, conversando, alguns vadios e depravados da cidade cercaram a casa e, desferindo violentos golpes contra a porta, gritavam para o homem idoso, dono da casa: faze sair o homem que está contigo, queremos ter relações sexuais com ele. Lembrem de Sodoma e Gomorra, quando eles queriam ter relações com os anjos, né? Faze sair o homem que está contigo, queremos ter relações sexuais com ele. Lembre também que isso não é inédito. Na Grécia, isso era um conceito até de grandeza, a relação sexual entre iguais. Os homens, que eram considerados superiores às mulheres, então se relacionar sexualmente, homossexualmente, com homem, era o que se desejava, porque a mulher é inferior. Então, quando você tinha naquela mulher inferior, naquela concepção grega antes de Cristo, pelo menos 6 séculos antes de Cristo. Bom, eles queriam ter relações sexuais com ele. O proprietário da casa saiu e lhes aconselhou: não, irmãos meus, rogo-vos, não sejais tão perversos. Considerai que este homem é meu hóspede. Não pratiqueis tal infâmia e crime. Igualzinho lá com Ló. Aqui está a minha filha, que é virgem, e a mulher do meu hóspede. E as entregarei a vós. Subjugai-as, pois, e fazei com elas como bem vos parecer, mas não façais uma loucura dessas a esse homem. Tem a questão do homossexualismo masculino e tem a maneira como a mulher é tratada que nós temos que sempre refletir. Um leitor, quando aprende, você já sabedor um pouco mais da Bíblia, ou alguém muito experiente, está familiarizado, mas para os novos na fé, nós não entramos para uma leitura, não começamos uma leitura para julgar, mas nós podemos e devemos analisar, e dessa análise nós vamos aprender aquilo que nos parece coerente com o todo da palavra e aquilo que parece totalmente incoerente com a vontade de Deus. Versículo 24. Aqui está minha filha, que é virgem, mulher do meu hóspede. Entregarei a vós, subjugai-as, fazei com elas como bem vos parecer, mas não façais uma loucura dessas a esse homem. No entanto, aquelas pessoas não quiseram ouvi-lo, então o levita pegou sua concubina e a entregou. Eles a violentaram. Olha, o ser humano, né, e suas contradições tão gritantes. E nós avançamos muito em ciência, sabedoria e tecnologia, como está escrito que a ciência se multiplicará, mas em termos de relacionamento humano, continuamos muito aquém do que podemos e devemos. Violentaram e abusaram dela a noite toda. Então, isso dá a ideia de que muitas pessoas a violentaram em sequência e abusaram dela em sequência. Um estupro coletivo, além da violência, de outra ordem, física também. Ao amanhecer do dia, a mulher voltou para casa onde seu senhor estava hospedado, caiu junto à porta e ali ficou até o dia clarear por completo. Quando seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir viagem, lá estava sua concubina caída na soleira da porta. Ele lhe disse: Levantai, ou levanta-te, vamos embora daqui. Mas não houve resposta. Então o homem colocou sobre o seu jumento e partiram para casa. Assim que chegou em casa, apanhou uma faca. Olha a reação do homem. Assim que chegou em casa, apanhou uma faca e cortou o corpo da sua concubina em 12 partes. 12 é outro número simbólico, 12 tribos de Israel, multiplicação do 3 pelo 4. Né? 12 apóstolos, né? E assim por diante. E as enviou a todas as tribos e regiões de Israel. E todos os que viam aquilo exclamavam, horrorizados até hoje, nunca se fez nem se viu tal atitude desde o dia em que os israelitas foram libertos e saíram do Egito. Refleti, pois, sobre tudo isso e respondei: o que haveremos de fazer agora? E nós vamos ver, permitindo o Senhor, no capítulo 20. Irmãos, irmãs, se isso não fosse uma devocional cuja ênfase é a leitura da palavra, um apontamento aqui, outro ali, de contexto, e uma palavra pastoral. Por exemplo, numa aula no final de semana, na escola bíblica dominical, ou num estudo marcado para o sábado, alguma coisa assim, vale muito a pena entender toda a simbologia que foi sendo apresentada, em que situação a coisa foi caminhando, e isso está representado pelos numerais. Eu vou ler de novo o 29 e o 30, e aí encerramos a leitura e fecho com uma pequena palavra. Assim que chegou em casa, apanhou uma faca, cortou o corpo da sua concubina em 12 partes e as enviou a todas as tribos e regiões de Israel. Para ficar claro, para toda Israel, 12, né? Totalidade do povo. E todos os que viam aquilo exclamavam horrorizados. Até hoje, nunca se fez nem se viu tal atitude desde o dia em que os israelitas foram libertos e saíram do Egito. E aquilo que eu disse a vocês, a postura que nós temos que ter diante do texto bíblico, refleti, pois, sobre tudo isso e respondei: o que haveremos de fazer agora? Mesmo que nós não tivéssemos sequência no capítulo 20, 21, para nós só o 19 já é alvo de uma reflexão pormenorizada e existencial, né, para nós ainda hoje. Meus queridos, minhas queridas, irmãos e irmãs, a segunda parte, já fizemos a primeira, a segunda, antes de ontem, a segunda parte do epílogo de Juízes, exemplifica a situação de um povo. Aqui está, em forma de caricatura, mesmo sendo uma situação histórica, isso é uma caricatura. A segunda parte do epílogo de Jesus exemplifica, de Juízes, perdão, a segunda parte do epílogo de Juízes exemplifica a situação de um povo ou nação, que é o povo de Israel, a nação de Israel, que abandonou os princípios de Deus e se deixou levar por suas próprias impiedades, por suas paixões, as mais grosseiras e grotescas, e as suas neuroses. Onde desemboca, onde pode desembocar um povo em sua totalidade, se não frear as suas impiedades, paixões e neuroses. Todo esse episódio final do livro ilustra dramaticamente a corrupção moral de Israel. Irmãos, prestem atenção, a corrupção moral de Israel, ao relatar o ato degenerado dos homens de Gibeá. Não precisa falar mais nada, é só ler o texto e você vê a degeneração. Lembrando ainda que séculos mais tarde, Oséias, capítulo 9, 9, 9, 9 e capítulo 10, versículo 9, vai falar sobre isso. A perversão chegou às raias do campo da sexualidade, a perversão sexual desses homens é mais um exemplo da decadência de uma era na qual, preste atenção, a perversão sexual desses homens é mais um exemplo da decadência de uma era na qual cada pessoa fazia o que lhe parecia dar mais prazer. Um verdadeiro hedonismo, né? Demanda semelhante feita pelos homens de Sodoma, Gênesis 19, versículo 5. E em particular, agora, e eu vou fazer um parêntese, nós temos todo o respeito por todos os seres humanos, homens, mulheres, e respeitamos, inclusive, a opção. Deus é assim, ele dá o livre-arbítrio, então ele respeita as pessoas, respeita a opção que elas vão fazer, deseja que elas se encontrem com ele, deseja que elas tenham uma atitude direcionada pela palavra. Então, respeito pelo ser humano na totalidade, nós temos, e isso é importante declarar para não parecer que nós estamos com uma postura aqui excessivamente puritana ou discriminatória. Não, respeitamos a pessoa, respeitamos suas opções. A única coisa é que nós temos que também anunciar a palavra e dizer: um abismo chama outro abismo. Foi assim com o povo de Israel, foi assim em outras situações históricas do mundo antigo, na Idade Média, da sociedade moderna e da atual era contemporânea, né? Então, o homossexualismo era um estilo de vida comum entre os pagãos de Canaã. Veja, já lá em Canaã. A falta de temor a Deus, a arrogância, a androginia que nós estamos vendo com tanta abundância hoje, inclusive nasce uma igreja chamada cristã atrás da outra. Essa semana fiquei sabendo de mais uma igreja chamada cristã, mas com conceitos completamente contrários à vontade de Deus, ao que a palavra diz. Sem nenhum purismo aqui, e sem nenhuma discriminação, e sem nenhum desrespeito. Cada um faça aquilo que desejar fazer, mas saiba que um dia você vai se encontrar com Deus e vai responder pela a sua vida, pela sua fé e pelos seus atos, porque a fé sem obras é morta. Então, o homossexualismo, que já era um estilo de vida comum entre os pagãos de Canaã, entra de cheio em Israel. A falta de temor a Deus, a arrogância, a androginia, o egoísmo, a avareza que tem tomado conta do coração de milhares de pessoas no mundo inteiro e também dos cristãos, né? A gente fala só das coisas mais ligadas ao campo da moral e esquece dessas áreas, né? A avareza. Nós assistimos com certa com certa ou grande passividade que outros irmãos, irmãs, amigos, amigas, pessoas conhecidas da sua família passem por situações dramáticas e você permanece imóvel. Olha e não vê, ouve o gemido, escuta o ouvido, mas não ouve, não se mexe, deixa que cada um se vire e a palavra que era comum fora da igreja, cada um, é um dito popular que se dizia nas periferias das grandes cidades, cada um, ou seja, cada um tome conta da sua vida, entrou dentro. Perdão, outra redundância, entrou no corpo de Cristo. Entrou em Israel naquele momento, entrou no corpo de Cristo. Entrou. O povo fica, né, surdo para o clamor, mudo para fazer alguma coisa, falar alguma coisa, com as mãos assim imóveis para se solidarizar. Dizia agora, só para fechar, com o coração totalmente distante de Deus, frios, avarentos. A avareza entrou no corpo de Cristo. Quando a comunidade primitiva era uma comunidade que partilhava tudo. Quando Jesus fez isso, vivendo 3 anos com seus discípulos, que depois tornaram apóstolos, totalmente contrário a Jesus Cristo, ao movimento de Jesus, que deu origem, então, a os cristãos do mundo inteiro há 2000 anos. Então, repito, a arrogância, a androginia, o egoísmo, a avareza, o hedonismo, a busca do prazer, e a transformação do prazer numa razão de viver, num primeiro lugar da vida de alguém. Pois estude o conceito, a violência foram sempre os principais sinais do colapso das grandes civilizações. Nos grandes impérios históricos, na história geral, rapaziada aí que está estudando, na fase do colegial, está passando pela história geral, lembre que muitos impérios, praticamente todos os grandes impérios, caíram porque eles se desfacelaram por dentro, primeiro, antes de serem derrotados pelos outros povos que vinham contra eles. Eles estavam desfacelados interiormente, internamente. Isso pode acontecer conosco também. Se nos desfacelarmos interiormente, ficaremos expostos à obra do mal. Então, irmão, irmã, que Deus nos abençoe nessa noite para que mantenhamos o temor a Deus. Jamais sejamos arrogantes. Cada um entenda que Deus emprestou o dom, concedeu o dom para o exercício de uma tarefa, um trabalho, um ministério, é a melhor definição. Mantenhamos uma fidelidade ao que a Escritura diz que é o correto com relação à sexualidade. Abandonemos qualquer postura de avareza. Você tem que se sensibilizar com a dor do outro. Ama teu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ama teu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Música do Sérgio Pimenta, já está dormindo no Senhor. Então a avareza tem que ser banida do nosso meio. Bem como o hedonismo, que o Senhor nos faça abandonar qualquer atitude de violência, seja em pensamento, seja em sentimento, seja no ato mesmo, seja verbal, que o Senhor nos leve a uma postura santa, santidade bíblica. Você lê a Bíblia, olha para esse disparate e fala: isso é tudo que nós não queremos, porque esses são os sinais principais do colapso das grandes civilizações. É um abismo que começa e um abismo vai chamando outro abismo. E vai atingir todo Israel, naquele momento, 12 pedaços da concubina foram mandadas para todo Israel e atinge o corpo de Cristo. 12 pedaços dessas situações todas, dessa perversão toda, estão aí espalhados por todo o corpo de Cristo. Então, a situação que o povo de Israel entrou naquele momento, nós não podemos entrar. Abandonar os princípios bíblicos? Jamais. Precisamos de santidade bíblica. Precisamos, de piedade, de amor, e não de impiedade, de paixões alucinadas, de neuroses. Isso tudo, essa corrupção moral que está na sociedade e adentrando a igreja, onde as pessoas se identificam como cristãs, mas vivem uma vida completamente, sem nenhum puritanismo, mas completamente diferente daquilo que a palavra diz, toda uma degeneração dentro do corpo de Cristo. Isso só vai levar a colapso do corpo de Cristo. Que Deus nos abençoe para que nós mantenhamos um rigor. Rigor em que sentido, pastor? De chatice? Não. Rigor no sentido de ortodoxia, de reta doutrina. Se nós vamos conhecendo a palavra do Senhor como um todo, a palavra do Senhor, ela traz um doutrinamento. E se nós ficarmos firmes dentro dessa reta doutrina, essa doutrina que é reta, que é santa, esse caminho maravilhoso de Deus, pode ser estreito, mas é maravilhoso. Se nós ficarmos dentro dele, somos abençoados. Deuteronômio 28 vai falar sobre bênção e maldição. E se nós nos afastarmos, Como já disse, isso nos conduzirá à morte e afetará todo o corpo. É impossível não afetar todo o corpo, porque a sociedade vai olhar e vai falar: ora, se eles são de Deus e são assim, então eu não quero ser de Deus. Então é muito simbólico, né? Todo esse numerário que está aqui posto no capítulo, e no final a mulher ser enviada para todo Israel, toda despedaçada, né? Despedaçada. Que o Senhor nos abençoe mesmo, nos abençoe mesmo e nos edifique. E nós tenhamos a sobriedade, sem nenhum preconceito contra nenhuma pessoa, sem nenhum preconceito até com relação ao livre-arbítrio que ela tem, sem nenhum tipo de discriminação pessoal, nós expressemos qual é, delicadamente, com gentileza, nós expressemos qual é a vontade de Deus expressa na palavra do Senhor, e sem interpretações heterodoxas que vão conduzir a pessoa a dizer qualquer coisa. Sobriedade, serenidade, delicadeza para expressar qual é o todo da palavra do Senhor, a totalidade. Não adianta fazer teologia de um versículo ou mesmo até de um livro. Não. Você tem que fazer teologia sistemática, dogmática, que vem do início ao fim, para você entender a totalidade do conteúdo da Bíblia. Aí seria o numeral 7, a completude da mensagem bíblica que está expressa e que nós devemos seguir. Que Deus nos abençoe, nos alerte, que nós abandonemos qualquer prática contrária à vontade de Deus e procuremos andar segundo a vontade do Senhor, dia após dia, ou como disse a devocional de abertura, e o nosso Deus é o Deus do dia, andemos todo dia na sua presença, mas ele também é o Deus conosco à noite, andemos às noites, na madrugada com ele, e tenhamos nele o seu abrigo, porque ele jamais nos deixará. Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs, permitindo o Senhor, nós vamos falar depois do capítulo 20 e 21. Estamos caminhando, irmãos e irmãs, para encerrar mais um livro da Bíblia, em leitura coletiva. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação, o poder, a sobriedade, a delicadeza, mas a firmeza doutrinária, seja sobre nós pelo poder do Espírito Santo, e também com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.